Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que faz um cientista? O que faz um cientista? Eu acho que principalmente é a curiosidade, né? Em tentar descobrir coisas novas, tentar desenvolver algum assunto, né? Eu acho que principalmente essa curiosidade, esse espírito de tentar chegar em algum local ou algum lugar que outras pessoas não chegaram ainda, né? Ou tentar estudar alguma coisa nova, alguma coisa que não foi até então investigada a fundo. Ou até mesmo tentar resolver algum problema, alguma demanda da sociedade, né? Que hoje os problemas que acontecem hoje em dia, há 50 anos não existiam, né? Por exemplo, a questão de reciclagem, a questão de tratamento de resíduos, recuperação de metais, né? Eram problemas que antigamente não existiam. Então, a função do cientista é estar sempre ligado, né? Sempre antenado com essas questões modernas e tentar buscar soluções até mesmo antes do problema vir à tona, né? Eu acho que essa é a função do cientista. E, na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? Acho que não. Eu diria que não tem diferença não. Para mim é a mesma coisa. Não consigo identificar uma diferença entre cientista e pesquisador, né? Eu acho, inclusive, eu diria que cientista, pesquisador e professor são a mesma coisa, né? Você não consegue ser um bom professor se você não faz algum tipo de pesquisa, não desenvolve algum tipo de ciência, né? E vice-versa. Você não consegue ser um bom cientista se você não ministra aula para alunos ou não tem sempre alguém perguntando coisas mesmo que óbvias para você, né? Você não consegue ser um bom pesquisador, um bom profissional sem essas coisas. E a ciência, ela simplifica os problemas ou ela deixa os problemas mais complexos? Ah, não, acho que ela simplifica, né? Ela sempre simplifica os problemas, né? Ela nunca vai deixar as coisas mais complicadas do que já são, né? Eu acho que a questão é sempre simplificar. E na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Não sei, eu acho que as duas são igualmente valorizadas, né? Depende muito do perfil do pesquisador, né? Geralmente aqui no departamento de química, no Brasil como um todo, a gente faz coisas mais aplicadas, né? Principalmente aqui tem poucos, até onde eu vejo, pelo menos na área de química analítica, tem poucas pesquisas de base, né? Alguém desenvolvendo uma técnica nova ou estudando uma região espectral que até então não existe nenhum equipamento no mercado, né? Então, eu acho que nossas pesquisas são mais aplicadas. Por que sua pesquisa é importante? O que é minha pesquisa é importante? Primeiro, o que eu acho que a minha pesquisa é importante, não só pelo fato da pesquisa em si, mas o fato de eu ter pessoas junto comigo, né, alunos, que vão ser formados, né, que vão pelo menos entender o método científico, pelo menos saber escrever, né, um texto, saber escrever um texto científico e tentar transmitir isso para outras pessoas, né? Eu acho que ela é importante principalmente por causa disso, né? E eu tento sempre estar do lado do aluno para ele poder fazer a pesquisa dele de maneira profissional. E eu sempre tento manter os temas atualizados o máximo possível, né? Trabalhar com temas onde são necessários para o Brasil ou até mesmo para o estado de São Paulo, né? Como, por exemplo, eu tenho trabalhado atualmente com o lixo eletrônico, né? Que é na Europa, está muito em evidência, nos Estados Unidos nem tanto, e no Brasil ainda não se fala muito nisso, né? Recuperação de elementos nobres, né? Ouro, prata, ou até mesmo recuperação de elementos de terras raras em baterias, em ímãs de HD portátil, né? Então, eu tento trabalhar com sistemas, entre aspas, modernos e tento sempre deixar o aluno bem, mais bem formado possível. Qual imagem as pessoas em geral têm do cientista, do pesquisador? Difícil dizer, né? Eu acho que geralmente eles respeitam, né? Não entendem muito bem, né, o que a gente faz, mas eu percebo que existe um certo respeito, sim, pela classe, né? Eu diria que geralmente de respeito, né? Eu nunca me senti maltratado quando eu falei que era professor, pesquisador, né? Um pós-graduando, ele pode ser considerado um cientista? Eu diria que sim, eu acho que até um aluno de graduação pode ser considerado um cientista, né? Desde que ele tenha todas as qualidades que eu mencionei, né? Seja curioso, tenha vontade de chegar em alguma coisa nova, tenha vontade de apresentar os seus resultados, de apresentar seus resultados não somente na forma de um artigo, mas também apresentar na forma de uma tese, uma dissertação, de um relatório. Eu diria que sim, né? Eu diria até que um graduando, um aluno que recentemente entrou na universidade, se ele tiver essas qualidades, ele pode ser, sim, classificado como cientista. Bom, essa era praticamente a próxima pergunta, que é quais as principais características de um bom pós-graduando? Eu acho que o pós-graduando, primeiro, eu diria, o que eu falo para todos os meus alunos é o seguinte: o pós-graduando, ele tem que. O querer dele tem que ser maior do que o meu, né? Eu não posso querer mais coisas, tá vindo um aluno meu. Eu não posso querer mais coisas do que um. Não deve ser Obrigado, Marco. Maria. Eu não posso querer desenvolver um trabalho de qualidade mais do que o próprio aluno, né? O aluno, ele tem que ter curiosidade e querer desenvolver esse trabalho mais do que eu. Ele não está fazendo trabalho para poder ter um paper para rechear meu currículo Lattes, né? Ele tem que saber que hoje em dia, se ele for seguir carreira acadêmica ou se não for seguir carreira acadêmica, tem alguns números, infelizmente, tem alguns números que ele vai ter que cumprir, né? Ele não pode sair da pós-graduação com zero publicação. Isso aí é inviável, vai inviabilizar a carreira dele como um todo, né? Mas eu acho que ele tem que querer. Se ele quer, ele consegue. Se ele não quer, aí não tem ninguém que vai poder fazer por ele. E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o nosso programa aqui da Química, ele estimula essas características nos alunos? Aí que tá. Eu acho que não é o programa responsável por isso. Para mim, é o orientador, né, que tem que ser responsável por isso. O programa, ele está fazendo mais um papel burocrático, né? Dando diretrizes, dando recursos, administrando bolsas, administrando relatórios, né? É aquilo que eu falo. Eu acho que o aluno tem que querer. Se ele pode fazer um bom trabalho num programa de nota 7 como o nosso, fazer um bom trabalho num programa de nota 4, nota 5, nota 3, né? Depende muito da relação que ele tem com o professor, né? Não é o programa que vai fomentar isso, né? O programa pode dar diretrizes, né? Pode dar, premiar o mérito, né? Se você fez determinados aspectos, você atingiu determinados aspectos, você vai conseguir uma verba para ir num congresso, por exemplo. Se você publicou seus trabalhos, sua tese, sua dissertação, você pode então defender com esses trabalhos, né? Então eu acho que o programa está aí para facilitar a nossa vida. Eu acho que o que o programa fala não deveria nortear se o aluno vai ser bom ou ruim, né? Quem vai ditar isso vai ser o grupo de pesquisa, vai ser o orientador, né? E qual a importância de participar em congressos nessa formação científica? Eu acho que é muito importante o aluno, por exemplo, ele ver alguém apresentando na forma oral, ele ver apresentações muito boas, ver apresentações ruins, aí ele vai poder saber o que ele não pode fazer, né? É importante ele conversar com outras pessoas, conversar com outros professores, outros alunos, e apresentar seu trabalho e colocar e dar a cara a tapa para poder fazer com que as outras pessoas façam perguntas para ele, né? Isso é importante, né? Que ele seja questionado sobre por que que ele está fazendo aquilo, né? Por que que aquilo é importante, né? Isso diante de um post ou diante de uma apresentação oral para uma plateia, ele pode agregar muito valor no currículo dele, né? E as experiências, é claro, também. E qual a importância de publicar artigos? Os artigos é a nossa moeda, né? A nossa maneira de mostrar que o nosso trabalho está dando frutos, né? Presume-se que você, quando você publica um artigo, esse artigo foi analisado por duas ou três pessoas, ou até mesmo quatro, né? Então, foi feita uma análise prévia, e se ele foi aceito por publicação, significa que a comunidade como um todo viu um certo potencial naquele trabalho que foi feito, né? Eu acho que é importante por causa disso, né? É importante também você publicar em revistas boas, né? Para você, quanto melhor a revista, estou falando em termos de índice de impacto, por exemplo, mais reconhecido pode ser o seu trabalho, né? Mas tem que tomar cuidado também que esses números são podem ser muito manipulados, né? Uma determinada revista pode obrigar os seus autores citarem sistematicamente artigos daquela revista e com isso fazer com que o índice de impacto dela aumente bastante, né? Sem ver o mérito dos trabalhos que foram publicados lá. Então eu acho que tudo isso tem que ser ponderado, mas o artigo ele é importante para isso, né? Porque nossa função aqui é gerar conhecimento, né? E o conhecimento, se você parar o seu conhecimento apenas num relatório, o relatório ele tem uma circulação muito restrita. Se você parar na dissertação, na tese, é restrito também, né? Porque vai estar restrito à universidade. É claro que a gente tem as bases de dados na internet, mas isso, aquilo que está lá na dissertação, na tese, não significa que foi positivamente avaliado por todos os membros da banca, né? Quando você submete um trabalho, você dá a cara a tapa, você então tem possibilidade de receber críticas, de refazer alguns experimentos, né? Quando você vai defender, as coisas já são mais ou menos já que consolidadas, né? Você vai poder mudar no máximo assim um texto seu, você vai poder fazer mais modificações drásticas na tese, na dissertação. Então, eu diria que a publicação é importante para isso, né? Para mostrar o nosso papel, para mostrar o que a gente fez. E voltando um pouquinho no passado, quais foram as suas influências para escolher a vida acadêmica, a carreira acadêmica? Eu sempre tive muita vontade de fazer mestrado, doutorado. Eu, a princípio, não tinha vontade, não tinha, não pretendia ser professor, né? Mas a gente nunca sabe o que vai ser da nossa vida. Então as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Eu estudei, fiz graduação na PUC em Campinas à noite, lá na PUC de Campinas. E durante certo período eu trabalhava numa empresa que fabricava tintas. Depois eu prestei um concurso, fui trabalhar na Embrapa, Meio Ambiente, lá em Jaguariúna. E lá que eu vi, né, eu era assistente de pesquisa, né, eu era técnico no laboratório, na verdade, então a gente tinha contato com vários pesquisadores. Aí lá que talvez eu tenha tomado gosto pela coisa. Aí lá eu era concursado, tinha carteira assinada, e um belo dia decidi, eu vou pedir as contas e vou fazer mestrado. E foi assim que aconteceu, né? E quais critérios você utilizou para escolher seu orientador de mestrado ou de doutorado? Eu sempre fui interessado pela área de química analítica, né? Eu não utilizei nenhum critério, né? O critério talvez que eu tenha utilizado foi buscar uma pessoa nova, uma pessoa jovem, né? meu orientador de doutorado, mestrado, doutorado, é o mesmo orientador, ele me aceitou orientar pelo telefone. A gente não teve contato físico antes, né? Então, eu parto da base da confiança, né? Então, se alguém recebe, se alguém manda um e-mail para mim, ah, gostaria de fazer pós com você, se tem vaga, eu aceito, né? Eu acho que, principalmente aqui nas federais, nosso papel é acolher muitas pessoas, né? Que não teriam muitas chances em outros grandes centros, né? Não estou querendo dizer que aqui é menos consolidado que outros grandes centros, mas o papel da federal é muito diferente do papel da estadual, né? Mas eu acho que é isso que eu. Seu orientador, ele é ou foi um modelo de como orientar para você hoje? Em parte, sim, né? Em parte foi. Em alguns momentos ele se viu mais como um contra-exemplo, mas. Mas hoje em dia eu. Em algumas coisas me inspirei nele, né? Que eu levo até hoje. E outras coisas me inspirei em outras pessoas com quem eu trabalhei, né? Eu tive oportunidade de ir para o exterior durante meu doutorado, então. Uma das coisas que me marcou bastante quando eu fui para o exterior, que até então ninguém nunca tinha perguntado para mim no Brasil. Um belo dia, meu orientador no exterior perguntou, me parou e falou assim: "Você está feliz?" Então eu falei que sim, eu estava feliz. Então, hoje em dia eu pergunto isso para a maioria dos meus alunos, né? Se eles estão felizes fazendo o trabalho deles, né? Eu acho que essa é a nossa maior motivação. Não o paper depois, no final de 12 meses ou 24 meses, né? Eu acho que quando a gente faz o que gosta, eu acho que isso torna as coisas muito mais prazerosas. Quanto de liberdade é possível dar para um aluno na escolha do tema de mestrado, doutorado? Eu dou alguns tópicos, né? Aí o aluno tem a capacidade de escolher ou não, né? Eu acho que não. Eu trabalho com química analítica, né? Então o aluno sabe que eu trabalho com química analítica, eu tento apresentar as técnicas que tem no meu laboratório. Tento mostrar o que eu já fiz, tento mostrar o que eu estou fazendo, né? Tento mostrar aos outros alunos o que que eles estão fazendo. E eu deixo o aluno meio que livre, mas ele sabendo que ele tem que tentar escolher as coisas dentro daquilo que eu estou oferecendo para ele, né? Mas geralmente eu deixo eles bastante livres. E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Sim, quase diariamente, né? Eu Tem. tenho aqui na minha sala três computadores, né? Eu trabalho muito com cálculos, então os alunos vêm aqui, sentam, tem os programas, né? E a gente está sempre conversando sobre os dados, sobre ciência, sobre o que outras pessoas fizeram. E como você define a sua relação com seus orientados? Eu sei, eu acho que eles gostam de mim, não sei dizer, né? Mas eu acho que eu sempre tento manter muito próximo deles, né? Tento ajudar naquilo que for necessário, tento dar conselhos quando eles pedem, até mesmo quando eles não pedem. Eu tento estimular eles, principalmente os doutorandos, a irem para o exterior, sempre. Eu tento falar de tudo, desde dicas comportamentais até sobre ciência, sobre como se portar, né? É isso que eu tento fazer. Mudando um pouquinho de assunto, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas assim, a gente esbarra uma série de coisas, né? Às vezes você tem uma produção científica alta, mas não tem muito reconhecimento por questões políticas, né? Por questões que a comunidade talvez não, naquele momento não enxerga aquilo que você está fazendo, né? E tem questões assim chave, né? Por exemplo, você publicar numa revista que até é relativamente conceituada, mas ela não faz parte de uma determinada base de dados, então aquela publicação não vai contar. ou você tem um nome, como é o meu caso, por exemplo, onde você tem um nome que as pessoas sistematicamente colocam errado, aí sua citação não vai ser contada, né? O meu reconhecimento, né, que poderia ser medido pelo índice H, por exemplo, eu diria que meu índice H está muito defasado, né, por causa do meu último nome, né? Pereira Filho, que às vezes a pessoa cita filho, às vezes cita Pereira, às vezes cita Pereira Filho junto, Pereira Filho com traço, aí eu tenho muitas citações perdidas, muitas mesmo. Então, mas eu acho que de uma certa maneira a produção científica acompanha o reconhecimento, mas não adianta você ter produção científica se você não for uma pessoa agradável, se você não for uma pessoa que trata bem as outras pessoas, trata bem seus alunos, né? Então a questão toda é essa, né? Você pode, né, ter uma produção científica alta, um reconhecimento alto, mas nada disso vai se manter, vai durar se você não tiver um respeito pela comunidade, você não tiver um respeito dos alunos. E existe pesquisa ruim sendo feita hoje no Brasil? Pesquisa ruim. Aí o que eu acho que existe, talvez, é uma avaliação deficiente das coisas, né? Um direcionamento, né, melhor, talvez uma cobrança, né? O que eu não vejo acontecendo muito é uma cobrança maior, né, daqueles recursos que foram oferecidos por um determinado pesquisador, né? Eu acho que é difícil a gente dizer se tá sendo feita pesquisa ruim no Brasil. Eu diria que não. O que eu diria, talvez, o que existe, talvez, é uma cobrança muito grande para que as pessoas publiquem, né? Existem muitos programas que exigem que o aluno tenha um artigo submetido, publicado antes da defesa, e isso às vezes prejudica, né? Não é o foco principal, né? Não é a questão principal das coisas, né? Eu acho que às vezes, se o aluno esperar um pouco mais, pode conseguir dados mais substanciosos, ou se unir a outros alunos e os dois ou três virar um artigo, uma revista com um impacto maior, né? Aí o que se faz muito hoje é parcelar os artigos e mandar para revistas pequenas, né? Então, e se a gente juntasse três, quatro trabalhos que está sendo feito com um determinado grupo e publicar isso numa revista, publicar um único artigo numa revista muito boa? E as disputas entre grupos de pesquisa, por exemplo, aqui no departamento de química, elas são saudáveis? Disputa? Não sei, tem disputa aqui? Quem é que tá disputando? Eu não sei, eu acho que todo pesquisador, ele tem que ser, por natureza, vaidoso, né? Eu acho que quando um cara, um pesquisador, um professor fala que não quer aparecer, ele tá fazendo a coisa errada, ele tá na profissão errada, né? O professor, o pesquisador, ele tem que gostar de aparecer, né? E eu acho que a concorrência sempre teve, né? Mas eu acho que a concorrência aqui no nosso departamento é muito saudável, até onde eu enxergo. Nunca tive uma percepção ruim das coisas que acontecem aqui. Então, E o que é uma comunidade científica? o que é a comunidade científica? A comunidade científica é um local onde, um fórum onde você tem uma discussão, né? Posso citar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Química, né? Que congrega vários químicos do Brasil todo, né? E seria uma comunidade química, né? Onde você tem discussões, onde você tem um veículo de comunicação, que é, por exemplo, o boletim do SBQ, né? A revista Química Nova, a revista JBCS, a revista Virtual de Química, a Química Nova na Escola, né? Então, são elementos para que as pessoas tentem estabelecer uma certa comunicação entre si e um possa ver o que o outro está fazendo, né? Para mim é isso. E é possível fazer ciência sem pertencer a uma comunidade científica? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não é uma boa, mas eu acho que sim. É. Consegue dar exemplos? Não sei, eu não consigo dar exemplo, mas eu acho que é possível sim fazer, né? Eu acho que quando está inserido na comunidade é mais fácil, né? Em Minas Gerais, por exemplo, tem a rede de química analítica, onde tem vários equipamentos espalhados por várias cidades do estado. E esses equipamentos são multiusuário, né? Cada um pode usar. Eu acho que quando a pessoa está inserida nisso, ele consegue até um certo ponto fazer alguma coisa, mas não vai conseguir fazer tudo, né? Então, eu acho que é possível, mas não é o desejável. E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? Eu acho que sim. Eu acho que tem que direcionar. Eu acho que tem que ter, incentivar pesquisas básicas, né? Pesquisas assim que é num determinado momento aparentemente não vão gerar nada, né? Ou vão gerar apenas um conhecimento que vai ser somente utilizado daqui 10, 20 anos. Mas eu acho que deve atentar sim para algumas questões pontuais do Brasil, né? Como eu já participei, por exemplo, de editais voltados para a segurança alimentar, por exemplo, onde eu tive um projeto onde eu trabalhei com métodos para determinação de adulterantes em leite, ou identificação de leite, de amostras de leite adulteradas, né? Então, eu diria que deveria sim, né? Senão cada um faz o que quer e isso acaba, e esses editais direcionados acabam possibilitando a geração de redes, né? De redes de pesquisadores. Bom, para finalizar, eu tenho mais duas últimas perguntas Certo. gerais. Qual o futuro da química? Ai, não sei. Eu acho que a química, ela está impregnada em várias áreas, né, do conhecimento, né? E várias coisas estão impregnadas na química, né, como a física, a matemática, né? Então, eu acho que o futuro da química é muito bom, né? Só que o químico, ele tem que ter em mente que ele não vai poder ser só químico durante toda a sua profissão, né? Ele vai ser químico e mais algumas coisas. Vai ter que ser um psicólogo, vai ter que ser um matemático, vai ter que ser um desenhista, um cara que vai fazer arte gráfica, vai chamar a atenção do seu paper, para que as pessoas leiam seu paper. Ele vai ter que ser um escritor para poder escrever bem, vai ter que ser uma pessoa que saiba gerenciar atritos dentro de um grupo, entre os alunos, entre outros professores, né? Então eu vejo que a química, assim como outras ciências, tem um futuro muito brilhante, né, pela frente. Mas o químico tem que se adaptar a certas coisas, né? E o que é ciência? O que é ciência, né? Ciência é você usar uma série de ferramentas da química, da matemática, da física, da biologia para tentar gerar conhecimento e gerar bem-estar da sociedade, né? Eu acho que isso é ciência. Tranquilo, era Era as isso? últimas que eu tinha. Você gostou? Foi aprovado? Imagina, nunca sendo.